uma flor deste jardim foi recolhida para enfeitar o jardim da terra prometida. Sei que esta flor brilhando lá no céu está, e o seu brilho nunca mais vai se acabar. Mais uma flor deste jardim Jesus colheu para enfeitar o jardim do paraíso seu. Sei que jamais aqui veremos nosso amado irmão, porém em breve nos encontraremos lá em Sião. Irmãos queridos, confortai os vossos corações, pois muito breve partiremos também pra Sião, e para sempre estaremos com nosso irmão, e nunca mais lá se falará em separação. Mais uma flor deste jardim Jesus colheu para enfeitar o jardim do paraíso seu. Sei que jamais aqui veremos nosso amado irmão, porém em breve nos encontraremos.